magoas alguém. O tiro passou-me ao lado, ainda magoas alguém. Se não te deste a ninguém, magoaste alguém. A mim passou-me ao lado. Passou-me ao lado. Oh,

para trás. Nem sempre há remendo para as asneiras que se faz. Falhar, todos falham, não há ninguém perfeito. Há que respeitar para poder manter o respeito. O tempo sabes que não volta atrás. Nem sempre há remendo para as asneiras que se faz. Falhar, todos falham, não há ninguém perfeito. Há que respeitar para poder manter o respeito. Faz tua sina, dita com teus atos o rumo da tua vida, até à despedida. Não é tudo é prata, tem vezes que é ouro, tem muitas vezes que é lata, chata. Mas há que ter força e não deixar cair em falha. O karma devolve e não há ninguém que te valha. Mais vale largar no tapete da toalha. Quanto mais se insiste, mais a vida se baralha. Tempo, tempo, sabes que não volta atrás. Nem sempre há remendo para as asneiras que se faz. Falhar, todos falham, não há ninguém perfeito. Basta respeitar para poder manter o respeito. Tempo, tempo, sabes que não volta atrás. Nem sempre há remendo para as asneiras que se faz. Falhar, todos falham, não há ninguém perfeito. Basta respeitar para poder manter o respeito. Acerta a medida que te indica a saída. Tens o tempo para encontrar o qual determina e como tal discrimina a força que tens para dar. Mantém o espírito aberto, certo vais ter um sentimento concreto. Fundo do teu ser, não faças da mente um gueto. Caminho mais fácil nem sempre é o mais certo. Encontrar o equilíbrio tenta, nem 8 nem 80. Teorema que corta a tormenta. Aguenta, mesmo quando a cena está cinzenta. Mesmo assim a semente rebenta. Uai, rebenta, rebenta, uai. Porque tu sabes que o tempo, o tempo sabes que não volta atrás. Nem sempre há remendo para as asneiras que se faz. Falhar, todos falham, não há ninguém perfeito. Há que respeitar para poder manter o respeito. Sabes que não volta atrás. Nem sempre há remédio para as asneiras que se faz. Falhar, todos falham, não há ninguém perfeito. Há que respeitar, só puder bater o respeito. Uai. Binini dem se manca jugu ke niko beke mika kafuri sang. Kabinini dem se manca jugu ke niko beke mika kafuri sang. Itumi se kane ni laloma ye fanam. Itumi se kaye ni moju ye ken. Itumi se kaye polisi mable kano fanam. Nam tumbi tamana ikanang kumbeke. Antumi malfa kumontan le mensa. Sayabi mota kelen kelen. In a barilla, having conchige, a bijolimi, in a barilla, motumi sanagna ye fanake, dafenka dinka keni no tie, cabinini tem se manca juguke niko beke, minka kafoli sam, cabinini tem se manca juguke niko beke, minka kafoli sam, e tu sabes que na volta atrás. Sempre há remendo para as asneiras que se faz. Falhar, todos falham, não há ninguém perfeito. Há que respeitar para poder manter o respeito. Tempo, tempo, sabes que não volta atrás. Sempre há remédio para as asneiras que se faz. Falhar, todos falham, não há ninguém perfeito. Há que respeitar para poder manter o respeito. Uai. Eita.